Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 318, onde transmitimos a primeira parte de uma grande conversa com um jovem romancista português, aqui apresentado pelo António Ferreira. Boa noite. Temos uma conversa alargada com Paulo M. Moraes, um jovem escritor. É o seu primeiro romance, Revolução Paraíso, uma edição da Porta Editora. Aparentemente, um romance repetitivo na sua forma, mas de qualquer das impressões que possam ressaltar daqui, estamos realmente em presença de um excelente romance. É um testemunho, é a memória que lhe é depositada nas mãos por um seu familiar. Neste caso, uma sua avó, e é a partir daí que Paulo M. Moraes constrói um excelente livro, muito bem feito, ao contrário de muitos escritores que para aí existem. É uma reflexão muito séria, aparentemente uma ópera bufa-se, uma representação dramática, um teatro grego, daquilo que foi o 25 de Abril e o ano subsequente a isso, os anos da brasa, os anos quentes, o verão quente. Convidamos, muito sinceramente, a perceber o olhar de uma memória que aparentemente está longínqua, mas este jovem escritor trouxe cá à colação, como é dito muitas vezes de uma forma muito simpática. Mas, de qualquer das formas, uma excelente conversa, o retomar de uma memória de um tempo que dá-nos a sensação que urge recuperar e, mais do que isso, viver. Boa noite e melhores leituras. Paulo M. Moraes nasceu em 1972 e cresceu nos arredores de Lisboa. Licenciado em jornalismo, trabalha em imprensa e multimédia. Fez crítica de cinema e especializou-se em gastronomia e viagens. Revolução Paraíso é o seu primeiro romance publicado, uma edição da Porto Editora. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos a entrevista Paulo M. Moraes. Já iremos tentar perceber o que é isto do M ponto. E isto tudo a propósito de um livro lançado recentemente no panorama editorial português, Revolução Paraíso, uma edição da Porto Editora, que tem a ver, por um lado, a estreia, aquilo que é que anima, de facto, um jovem autor, nascido em 1972, por um lado, neste mundo que é o mundo dos livros e da literatura, e depois, por outro lado, perceber e entender aquilo que também anima um jovem autor a refletir, a construir uma ficção, o seu primeiro romance, à volta de uma data incontornável, que é realmente o 25 de Abril, a liberdade, a democracia. Todo um registro que foi construído com uma mão firme, uma mão certa, aquilo que são duas narrativas, uma decorrendo em termos diacrónicos mais ou menos corretamente, escorreitamente, não é mais ou menos, mas corre bastante bem, e depois o outro lado, o lado, se quisermos, da possível ficção, o lado mais da história propriamente dita, da criação, o lado da saída da realidade, que é o romance dentro do romance que anima dois personagens, para além de todo um conjunto, uma espécie de um teatro dramático grego que paralelamente decorre num espaço silencioso, noturno, noturno artificial e noturno da noite, que é depois um sótão de uma casa num bairro do centro e do coração da cidade de Lisboa. É exatamente sobre estes dois temas que iremos refletir a nossa conversa desta noite e dar a conhecer um pouco daquilo que é o universo ficcional, o universo da escrita de Paulo M. Moraes. Boa noite, Paulo. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Boa noite, António. Pegando um pouco daquilo que foi a minha introdução deste seu livro, o que é que o animou exatamente? Não é as questões da vidinha, mas aquilo que um sujeito, uma pessoa, um ser humano, um português, um lisboeta, a escrever sobre aquilo que lhe passou, pelo menos na sua infância, um pouco ao lado, independentemente de perceber que na sua cidade natal, algo de extraordinariamente importante se passava e estava acontecendo. Bom, uma das primeiras coisas que me vou a pegar neste tema já vinha de trás sem eu saber, e tem a ver com uma história de família. A minha avó, na altura do 25 de Abril, de 74, começou a fazer uma coleção de recortes de imprensa. Ia comprando os seus jornais todos os dias, ia recortando as notícias que achava mais interessantes e ia colando em álbuns. E ficou com uma coleção de 20 e tal álbuns sobre o decorrer do pós-25 de Abril e até muito mais tarde. Entretanto, ela mais tarde passou Essa memória, se quisermos. essa memória. Eu era um jovem inconsciente, como todos, acho que todos somos durante muito tempo. Estava na universidade, recebi aquela caixa com aquele manancial de informação riquíssimo e fiz um pequeno trabalho de universidade, assim, uma coisa completamente corriqueira e sem profundidade, e fechei a caixa. E depois ela ficou fechada e arquivada, digamos, num armário durante anos e anos. Só que isso criou um certo peso na consciência. Aquilo tinha que servir para alguma coisa. E poderia servir para um livro. Eu pensei sempre, se calhar está ali material para um livro. E recentemente, quando decidi que se calhar estava pronto para fazer um livro, porque acho que é preciso também amadurecer para escrever um livro. Eu sou jornalista, portanto, a minha vida é trabalhar com palavras, com letras, com textos, e só muito recentemente, há meia dúzia de anos, é que achei que poderia fazer um livro, poderia tentar fazer um romance. Oh Paulo, desculpe estar a interromper, mas agora faço assim Sem problema, isto é uma conversa. nem mais, aquela questão que também pode ocorrer a quem nos escuta e a quem provavelmente aguçará o interesse para ler e refletir um pouco o que é este seu romance. Por um lado, o Paulo referiu aí uma questão que é o trabalho académico propriamente dito. Como todos os trabalhos académicos, digo eu, em grau, na licenciatura no caso, acabam por perder-se um pouco nas areias do tempo e daquele voluntarismo que também é próprio e típico de quem estuda, de quem trabalha, é uma obrigação. Tenho isto aqui coligido, mais ou menos bem estruturado, até dá para eu fazer um bom trabalho e, se calhar, obter uma excelente nota. Mas, de qualquer das formas, também aquilo que o Paulo disse já seguidamente, deste tipo de constatação de um facto que foi o seu percurso académico como estudante, por outro lado, também dá a sensação que tem a percepção ou sente que algo de importante ali está, ou seja, essa questão que é uma memória que foi muito cara ou muito carinhosa a alguém muito próximo de si. E tenta, vamos lá, fazer reviver ou revivificar um pouco esse humus que estava ali à mão de semear, provavelmente também se iria apagar também com o pó dos tempos. Foi esta sensação que tentou harmonizar, ou pelo menos tentou conciliar, quando parte para a escrita deste seu romance. Sim, há uma semente que foi ali plantada e que tem muito a ver, claro, com a relação familiar, porque uma avó que foi uma mãe para mim e, portanto, era quase como se eu fosse obrigado, por gostar dela, por ter esta relação de amor que nos une, a utilizar o trabalho dela, a dizer que aquilo que ela fez teve sentido. E fez todo o sentido. E para mim, especialmente, porque eu tinha 2 anos quando deu Nem iniciou mais, nem a mais. Revolução, ou seja, há um vazio de memórias de quem já era nascido naquela altura, mas não era crescido o suficiente para viver e se lembrar daqueles tempos. E E perceber a de facto, importância até do que estava acontecendo em frente aos seus olhos, sem provavelmente. dúvida, perceber a importância. Portanto, eu não vivi. Não soube o que é que era viver em ditadura, apesar de já estar nascido há 2 anos, não vivi o 25 de Abril e não participei ativamente naquele período conturbado do PREC. E nesse sentido foi também quando comecei a pegar nos álbuns e a ler aquelas notícias e era quase romanesco aquela leitura. Era um romance que se estava a correr à minha frente, embora baseado em factos reais. Uhum. E mesmo a escrita que eu encontrei nos jornais da altura era muito literária, muito cuidada, um português muito, eu não diria rebuscado, mas muito rico de palavras que foram-se perdendo, de expressões que se foram perdendo, e isso ajudou a ler aquilo como um romance. E eu, na altura, fui criando as minhas memórias. Aquilo foi como se eu estivesse a viver o 25 de Abril através do trabalho da minha avó. Portanto, havia ali muita coisa em comum, em conjunto, a puxar-me ao sentimento, quer de descobrir um país que acordava para outra vida, que o 25 de Abril, aquele dia, me permitiu quase a afoiteza de poder ser tudo o que não tinha sido antes, e ao mesmo tempo relembrar-me que aquele trabalho foi todo feito por uma avó, e com o peso que isso tem. Bravo, meu bem, e no mar eu também. sensação que se tem, ou pelo menos ocorre esta possível também a linha de interpretação do seu livro, pode correr de também dois ou três pontos que são, vamos lá, nucleares, depois mais tarde iremos tentar perceber um pouco o que é o seu romance. De qualquer das formas, o Paulo foi dizendo aí anteriormente que o tipo de escrita nos jornais da época, do República, do Diário de Notícias, de um jornal que depois acaba por ser muito importante também no PREC, que é o Jornal Novo, com os desenhos do Guarda Ricardo, o Sam, todo um tipo de escrita do Diário Popular, da Capital, todo o tipo de uma vivência de um mundo que também iremos mais adiante tentar perceber um pouco desta equipa de jornalistas que está aqui enquadrada neste seu romance, dá para perceber que provavelmente o Paulo, como o narrador, tenta fazer uma espécie de flashback ou de analepse e tentar dar uma outra leitura, uma leitura neste tempo, neste momento, neste século XXI, daquilo que é um olhar para trás, para um tempo que se perdeu no modo de escrita, mas, por outro lado, também ajustar e limar esse tipo de vivência, que foi o 25 de Abril que não teve hipótese de viver, mas que agora, a posteriori, faz a sua leitura supondo-se um jornalista desse jornal, dessa revista de Portugal, que tal qual gostaria que tivesse sido feita a tal narração. É um pouco assim ou não? Eu faço uma leitura quase virgem daquela época. Ao não ter vivido presencialmente, portanto, ao não ter sentido aquilo na pele, depois esse vazio poderia ter sido um bocadinho colmatado com o ensino, com as histórias de família, mas sinceramente não foi. No meu percurso escolar, o 25 de Abril, ou principalmente o pós-25 de Abril, era quase um tabu, era um tema que estava remetido para o final do programa escolar e que raramente se chegava lá. Se o professor tivesse vontade, chegava. Se o professor não tivesse vontade, não chegava. E, portanto, esta ideia tem trocado com algumas pessoas da minha geração e eles têm a mesma sensação. Não se foi falar do 25 de Abril, como se houvesse uma vergonha do que se passou. Esbrulhou-se um pouco a importância do 25 de Abril. Caiu quase como um edifício construído, não de cimento, mas de areia que acaba por corroer, e essa memória perde-se assim um pouco, ou pelo menos não é tão agradável o seu manuseamento em termos e vamos lá, e em factos de memória coletiva. Também pode passar por aqui. Eu digo que é mais o pós-25 de Abril. O próprio dia, eu acho que, apesar de tudo, já foi muito, muito falado. Há filmes, há séries, e existe, eu acho que existe uma espécie de uma memória coletiva sobre o próprio 25 de Abril. O dia em si, a figura icónica que representa quase essa data incontornável para os portugueses. O pós é que, de facto, caiu-se assim numa zona cinzenta, provavelmente. Completamente cinzento ou inexistente. Um buraco negro. Uma terra de ninguém, quase. Uma terra de ninguém. Como se não tivesse, não se tivesse passado. Depois viemos dar aqui sem saber como. Porque o que eu fui acompanhando à medida que lia os recortes e que ia lendo sequencialmente o que se passava e encontrando muitas coisas semelhantes ao que nós vivemos hoje em dia, até mesmo no léxico. Austeridade. Começou-se a falar ali, passado alguns anos teríamos o FMI em Portugal. Ou seja, começámos um caminho ali. E depois aquilo é maravilhoso, a maneira como também era para ser introduzido mais adiante. De qualquer das formas, o pós 25 de novembro, que é o fim de espécie de, vamos lá, de carnaval diário, ou pelo menos aquela efervescência política diário, a incógnita daquilo que nos iria acontecer, depois o Paulo introduz ali uma espécie de uma notícia dizendo que está garantido o bacalhau para a noite da consoada. É um pouco uma espécie de ironia dos tempos, ou fazendo o tal trabalho intertextual simbólico de tempos alargados e distantes, mas ao fim e ao resto também tempos ligados. Completamente. revia muitas das coisas que ia lendo ali sobre o nosso dia-a-dia, e parece que é quase um retrocesso histórico para vivermos o que na altura não vivemos. A minha geração e as gerações mais novas. As mais velhas lembrar-se-ão, de facto, daqueles tempos difíceis e conturbados. Para nós que não tivemos nem um ensino, nem histórias de família, de pessoas que nos dessem essa realidade, estamos a vivê-la agora. Mas, ou seja, é como se não tivéssemos feito uma evolução. Às vezes, eu sinto que é como se. E, no entanto, fizemos. Somos produto hoje do que começou na altura. Mas eu queria só salientar que aquela parte do 25 de Abril, o próprio dia, e por isso é que o romance não começa nesse dia. Pois não. É quase como se tivesse ficado cristalizado no tempo, com tudo o que de bom que tem, aquele dia, e aquela completa renovação de tudo é possível. Vamos ser os mais felizes do mundo, vamos ser os mais unidos do mundo, vamos fazer daqui uma utopia. E eu acho que essa utopia continua, mesmo que seja inconcretizável, como todas as utopias, porque depois os homens é que têm que meter as mãos Na na massa, massa pois, claro. e pronto, e aí estraga um E, bocadinho é um bocadinho a o seu favor, resultado. estrago e bastante, não é? Eu acho que essa utopia tem que se manter-se viva e válida. E é preciso regá-la, de facto. O cravo é uma metáfora muito usada, se calhar muito batida, mas eu acho que continua válida. É preciso, de facto, que aquele espírito não esmoreça. Mas é preciso aprender também com o pós-25 de Abril e Sem com dúvida. aquela incapacidade de nos unirmos em torno de um objetivo comum. E hoje em dia eu vejo isso. Vejo uma sociedade muito fragmentada, muito partidarizada, muito. Cada Espartilhada um completamente luta por e si. É. Esse egoísmo feroz. Já lá iremos fazer também essa ligação a este individualismo feroz que vivemos hoje, eventualmente também as linhas de ligação com a sua ficção. De qualquer das formas, também ainda pegando um pouco no sentido geral do seu livro, até que ponto é que este jornal, lançado por dois amigos, já iremos também ver estas duas figuras, que trazem uma experiência de vida feita e adquirida em Moçambique, não é por acaso que é em Moçambique, que representa um pouco também o Império Perdido, aquilo que desabou com necessariamente os povos têm direito à liberdade, à libertação, no caso de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e tudo o resto. De qualquer das formas, este par faz uma viagem de retorno. Vamos lá à origem, à capital do Império Perdido, passando também por esse Brasil. Que ao fim e ao resto também é o outro lado, é a outra ponta de um triângulo, que depois fica reduzido a Lisboa e a Portugal, e este retângulo mal frequentado da Europa. Mas de qualquer das formas, este jornal que estes dois amigos decidem lançar em maio de 1974, a 7 de maio de 1974, não quer dizer, depois de tudo aquilo que o Paulo afirmou anteriormente, que era um jornal, ou era um possível projeto de jornal, depois de todos aqueles que existiram à época, todos aqueles que transmitiam a leitura e a sensibilidade do 25 de Abril e da Liberdade, até que ponto é que esta revista de Portugal era o jornal necessário, o jornal a ser, mas que não houve, que era uma outra leitura, um tanto ou quanto, vamos lá, anárquica de um sentimento, duas vontades completamente diferentes e dois amigos de amizade à prova de bala. É um pouco também esta possível, ou se calhar, um entendimento meu feito após a leitura deste romance. O Adamantino, que o Pisto e o César Furcatado, eu julgo que eles passaram um bocado ao lado da história da ditadura. Pelo passado, Moçambique, Brasil, um estilo de vida confortável, e depois vieram parar a Lisboa. E foram apanhados de surpresa por uma revolução que, no caso deles, eles já não sentiam que fosse existente. E nem sei mesmo se eles a quereriam. Isso Se era urgente ou era qualquer coisa que estes dois dandies dois burgueses bem instalados na vida, algum dia iriam perspectivar. Também é um pouco isto. Porque sabemos nós que Moçambique e Angola, apesar de viviam-se mais desafogados em termos de liberdade, por exemplo, eles tinham acesso a realidades que nós, de todo, em Portugal, era completamente impossível, por exemplo. Eles passaram, de facto, um bocadinho ao lado da história. A história que depois eles quiseram contar também foi aquela que eu encontrei nos jornais que mais me motivou. Eu não queria fazer um livro, ou o meu livro sobre o 25 de Abril, não queria que ele fosse demasiado político. Uhum. E, de facto, as histórias humanas, caricatas, os episódios... Uhum. Episódiozinhos que aconteceu na altura foi o que mais me marcou. De facto, estava ali o lado muito humano do que é que acontecia às pessoas na Revolução. Eu sei que hoje em dia se tornou muito comum o Vox Pop, não é? E quase todas as televisões o têm e muitos jornais e revistas o têm, mas eu julgo que é um Vox Pop um bocadinho... superficial, uhum. quase artificial, porque estafado e esgotado, quase não é? É impossível em 10 segundos ou em 15 segundos uhum. perceber o que é a vida de uma pessoa, que influência têm as decisões políticas de uma uhum. pessoa. Eu acho que o espaço que os jornais têm, a possibilidade de desconstruir a vida de uma pessoa, de percebê-la a fundo. Nesse sentido é muito mais rico e acaba por ser mais real do que é que de facto nós somos e do que é que estamos a viver. E era isso que eu encontrava. Encontrei episódios de pessoas concretas que eram influenciadas pelo que os políticos e os militares decidiam. E eu quis também transportar isso depois para o bairro onde eles vivem. E é essa a história que eu queria contar. O que é que a Revolução, ou pós-Revolução, estava a causar naquelas pessoas. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. O meu país foi outro dia ao alfaiado encomendar coletas novas para o mundo sem mais vagar. E se dizer e se elogiar, que bem que chico, que beleza, para falar com franqueza parece outro começar. Mas há coletas que são de forças, por mais que eu diga não sei, não te deixes assim vestir. Mas há coletas que são de forças, por mais que eu diga não sei, deixes assim vestir. Mas há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. Não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ao meu país, o alfaiate respondeu, venha cá, quero saber com que linhas se cozerá. O fato feito me fará a sensação de redondezas, bem que eu não tenho a certeza que seja de elogiar. É que há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. É que há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. É que há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. Não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. O meu país, outrora usando fraco luva e paletó, se rebentar pelas costuras é só que o fato que é da trisavó não é necessariamente aquele que no presente nos fará soltar um ó. porque há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei. Não te deixes assim vestir, assim como há meias que não cão de ser inteiras, por muito que eu queiram ser. Não te deixes assim vestir, porque há casacas feitas já para ser viradas, por mais que eu diga ou não sei. Deixas assim vestir, assim como há botas difíceis de descalçar, por mais que tentem não ser. Não te deixas assim vestir, assim como há laços feitos já para te enforcar, por mais que eu diga ou não ser. Não te deixas assim vestir, e há coturnos que eu diria são saturnos, por mais que eu não queiram ser. Não te deixas assim vestir. O Paulo também não tenta fazer isso assim, uma espécie de o outro lado do espelho ou o outro lado dos meias. O livro que acaba por aparecer aqui, a sua, uma das heranças literárias destas duas criaturas, o Adamantino, é quase um jogo simbólico com uma figura dos Lusíadas, o Adamastor, quase que eles vivem do outro lado, neste caso estas duas figuras vivem em Moçambique, depois de passado o Cabo das Tormentas, um dos personagens tem este nome, Adamantino, portanto não é tão trágico, não é tão terrífico, é sim uma espécie de um homem com algum rigor ético e moral, mas supostamente também enchanté pelas coisas boas da vida. Um burguês muito bem instalado, e depois o César Priatado, ou Precatado, perdão, é um pouco assim do género, também uma figura quase com um nome clássico, por um lado, mas por outro lado também um homem hesitante, um homem receoso, desconfiado, o suficiente, muito típico dos portugueses e também muito típico de alguém que chega a Portugal por questões várias, que não vale a pena aqui também escalpelizar assim tão profundamente, mas de qualquer das formas também facilmente colocados a esses dois dandies que são essas figuras dos Maias, quer o Carlos da Meia, quer o João da Ega, e assim uma espécie de vidazinha representada pelo Eusébiozinho. É um bocado estes dois contrapontos que o Paulo Moraes também pretende jogar com estas duas figuras. Eu gosto de acho que, pronto, todos nós temos heróis literários, autores que nos forjaram a leitura e a forma de ser, e o Essa de Queiroz, para mim, é mas depois, um bom. Mas depois, sem quebrar o ritmo, no final da narrativa, encarregas de dizer, esquece lá essa coisa de Essa e dos Meias, o que está a dar e o que interessa agora é a Casa Grande de Romariguens, de Aquilino Ribeiro. Portanto, faz quase a ligação em ponte, em dois pilares completamente opostos, de duas figuras, um mais cosmopolita, o nosso Essa, virado mais para a Europa em termos narrativos, e o outro, assim, mais deste humus, deste torrão, que é Portugal e os seus símbolos atávicos, por um lado, e por outro lado também muito receosos e muito desconfiados. É isto que o grito de libertação que é lançado depois, já no final da narrativa, por um dos personagens em relação ao Adamantino. São provocações. O Mário Carvalho, quando apresentou o livro, questionou se seria um romance pícaro do século XXI. Provavelmente. E eu, de facto, a mim, não concebo muito bem escrever personagens muito preto-branco, muito unidimensionais. Eu gosto muito de, até como ser humano, de perceber... As personagens todo... planas, assim, ao fim e ao resto. Todos temos lados negros, digamos, que tentamos manter mais ocultos. Claro. E que nem sempre somos congruentes com tudo. Não? As nossas posições mudam, os nossos humores mudam, as nossas amizades mudam. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, assim um pouco. Um pouco. É isso que eu gosto de tentar transmitir. Acho que somos todos um bocadinho assim. Claro que há bases da nossa personalidade e das personagens do romance que se mantêm, mas eles também se movimentam um pouco ao sabor do vento. E eu acho que naquela altura específica do nosso país era difícil, de facto, viver numa época tão turbulenta onde um dia uma coisa, mas no dia a seguir pode ser uma coisa completamente diferente. Essa instabilidade do país, eu acho que também tentei transmitir na instabilidade das próprias personagens e dos afetos que os ligavam e de todos os laços que os envolviam. Nesse sentido, acaba por ser um reflexo, um espelho do que o país vivia. A grande luta entre o Essa e o Aquilino é mais um expediente, como o Mário de Carvalho dizia, um expediente dessa batalha que se trava. Estes personagens podem ser vistos assim um pouco também nesse lado mais pícaro. Eu não vejo bem assim, mas e também não quero ser radical o suficiente para dizer que dá a sensação de que é uma espécie, porque aquilo que nós estamos aqui a ver quando lemos, e não é por acaso que eu digo estamos aqui a ver, é assim uma espécie de um teatro quase grego, clássico, em que as personagens têm uma máscara para representar variadíssimos papéis ou variadíssimos personagens, encarnando sempre, quase ou reencarnando em duas ou três figuras que são quase os pilares deste edifício literário que é a Revolução Paraíso. E já lá iremos também ao título a seguir. Mas dá-me também a sensação, ou pelo menos no final da leitura deste romance, que estamos presentes assim numa espécie de Dom Quixote e Sancho Pança à portuguesa, no meio de um turbilhão, de um vulcão permanente, em dois homens que, de uma forma ou da outra, se mantêm cínicos o suficiente, divertidos e preocupados o suficiente para ir dizendo, bom, calma, se eu perder o jornal e o ramalhão e o edifício e a gazeta e tudo aquilo que ele representa, não é assim uma perda tão grande, porque também tem herdeiros, isto por um lado o Adamantino e por outro lado o César também aparece assim um pouco quase como o Sancho Pança do épico aqui do país vizinho, mas alocado num tempo e num momento em que tudo isto decorre a alta velocidade, em que amanhã, como disse o Paulo, nós nunca sabemos se aquilo é consequência ou não do viver de hoje. É uma boa imagem essa do Dom Quixote. Eu acho que, de facto, eles começaram o jornal com uma vontade enorme de fazer bem, de querer fazer, de mostrar o lado humano, de mostrar o bom da Revolução. Mas eu acho que depois, à medida que o tempo foi passando, que os acontecimentos foram decorrendo, aconteceu um bocadinho, se calhar a eles próprios, o que aconteceu a muita gente deste país, que foi um certo desencanto com os caminhos que se estavam a tomar, com a efervescência demasiado efervescente, provavelmente, para se poder ter uma vida normal e de perspectiva de futuro. E eu acho que eles, apesar de manterem esse bom humor que sempre cultivaram e que vem de décadas de amizade construída com essa quase nonchalância, não nos vamos preocupar com o dia da manhã que o temos assegurado, ali também foi posto em causa. E eles próprios julgo que vão-se amargurando. E a amizade deles também se vai dinamitando um bocadinho com esse dia-a-dia muito, muito desprazeroso. Uma das coisas que percebe também, e o Paulo encarrega-se logo de colocar logo aqui um sinal, é que o primeiro número da revista a sair fica logo uma espécie de, no melhor pano, cai a nódoa, na melhor página da revista ou na tipografia, caem logo os pingos das moelas. Portanto, é um pouco em que revista deixa de ser revista e pode ser lido como rista, pode ser como ria, como quisermos jogar com este anacrónio que depois acaba por dar, vamos lá, quase o sentido daquilo a posteriori que iremos ler neste seu romance. Também tem a noção deste, vamos lá, símbolo e sentido que, independentemente de tudo, as coisas também não são assim tão importantes quanto isso? Sim, também há um sentido de sacralizar um bocadinho todo o 25 de Abril e o pós-25 de Abril, que, pronto, também tem uma carga sempre que se fala e até tenho recebido de alguns leitores já Ou seja, um bocadinho de atemorizados de já se estar a pegar no 25 de Abril assim, principalmente nas figuras políticas Mais e debates. emblemáticas ou quase sagradas, não é? Exatamente. Mas lá está, as moelas fazem parte do nosso dia a dia. Pois vá. Paulo, sem lhe perder o raciocínio, faz deslocar depois o centro, sabendo-se que era sempre o Bairro Alto, com os seus jornalistas, que frequentavam as tascas e as tabernas e as casas de fado, com o seu ar sedutor, engatatão e bebedor e fumador, quase militantes até ao absurdo, faz deslocar exatamente tudo isto para a Toca das Gatas, a Taberna do Inocêncio e depois para um sítio que também é muito importante em Lisboa, o Cais Sodré, mas por razões não tão jornalísticas, se quisermos, pelo menos na vida e na interação entre os jornalistas. Também é uma espécie de de sacralizar um pouco o Bairro Alto, como a escola dos jornais, a escola da escrita, porque estas coisas da escrita e dos jornais, desde que haja o pressuposto da liberdade e da verdade e da objetividade, podem ser construídos ou feitos em qualquer lado. Claro que podem ser feitos em qualquer lado. Eu agrada muito aquela zona de Lisboa, principalmente porque está ali um lado meio decadente que humaniza mais o que é a cidade e o que é que são e o que é que somos todos os lisboetas e as pessoas que vivem neste sítio. Ou seja, não é tudo limpinho, as coisas não são todas ordenadazinhas. E nesse sentido, e até porque eu, quando andei na universidade, as instalações da universidade eram ali próximas, conhecia relativamente bem a Praça de São Paulo e todos aqueles arredores, e sinto sempre também alguma nostalgia de quando lá volto, e achei que era ali que tinha que centrar a sua narrativa. A minha narrativa. Mas gosto daquele lado oculto, quase, para algumas pessoas da cidade de Lisboa. É claro que não gosto muito da degradação. Mas também é um lado assim um pouco manhoso, um pouco decadente. Claro, completamente manhoso. Quiser, assim um bocadinho. É também esse lado que pretende também transmitir. Sem dúvida, é manhoso, pícaro, dos estratagemas, do Vasculho estratégias de sobreviver, de tramóia, a pequena tramóia, o pequeno ardil que se tenta lançar sempre ao incauto que por lá passa, ou pelo menos se deixa seduzir pelo canto daquelas sereias e dos mandriões que por lá frequentam o sítio. Todos esses discos, todo esse bafom, esse bafom quase de Lisboa, me apelou, embora não seja um conhecedor profundo do sítio desses ambientes. Porque estas mulheres não são mulheres de afetos, estes homens não têm ligações e compromissos de palavra dada, portanto é tudo assim algo demasiado frágil para alguém acreditar que, por exemplo, o Adão do Paraíso terá alguma possibilidade de salvar e de remissão contatando com este mundo, por exemplo. O Adão, como qualquer Adão que se parece, procura a sua Eva. E ele, pronto, ele é uma personagem que teve dificuldades ao longo da vida de encontrar esse lado, essa correspondência amorosa. E nesse sentido, ele é uma... Esse Adão e essa Eva são uma metáfora claro. De procura de alguém que todos nós temos desde cedo inculcado no nosso projeto de vida, encontrar esse alguém. O Adão encontrou a sua Eva, que pronto, talvez não lhe tenha sido muito muito, muito propícia a corresponder no amor. Mas lá está, é mais uma utopia. Mas essa leitura, já agora, vamos aproveitar ainda o tempo que nos resta para fazer uma interpretação, que não apressada, mas uma interpretação possível. Esta sua recriação de Adão e Eva no Paraíso, no Bar de São Paulo, no Cais Fodré, em Lisboa, também é quase a constatação, se quisermos, da predestinação para a tragédia. Ou seja, os amores condenados, as neuroses adquiridas ao longo do tempo por este Adão, obrigam-no a construir uma narrativa ficcional, um mundo paralelo, que é um mundo de loucura, inócuo e completamente impossível, de uma Eva que, de qualquer das formas, dizendo eu, a predestinação é a loucura, ou pelo menos aquilo que é a impossibilidade de esse mundo paralelo existir de facto, a não ser na cabeça de Adão, que depois acaba por ser vítima de um pide manhoso, Olímpio, não é por acaso também que este nome, este personagem tem este nome, que também está condenado, como os deuses do Olimpo, à tragédia. É um pouco também, em termos de simbologia, que este seu livro pode ser percebido. Eu acho que todo o caso amoroso começa por ser muito utópico, não é? Porque nós somos criados, quer dizer, se calhar as novas gerações já não tanto, mas a minha ainda apanhou muito os contos de fadas, todas as princesas e os príncipes e os amores feitos e todo esse universo que nos cria uma expectativa em relação ao amor. O príncipe sapo ao fim e ao resto, quase. Que depois não tem correspondência na realidade, ou quem tenha, agarre-se bem a ela, porque realmente é raro. E depois o confronto com a realidade é duro. É duro construir uma relação é duro construir relações com as pessoas, sejam elas familiares ou amigos ou amorosas. E nesse sentido, é simbólico dessas dificuldades, é simbólico de que. Vamos apanhar muito na cabeça, vamos chorar muitas lágrimas. E o Adão, no fundo, acaba por se refugiar num mundo ficcional para não sofrer, para se fechar e ter a sua perfeição. É claro, como o António disse, é completamente inócua, não produz nada de amor. Final de mais uma edição de Livros com Rumo, número 318, uma emissão dedicada à transmissão da primeira parte de uma grande conversa com Paulo M. Moraes, ele que é o autor de Revolução Paraíso, a estreia no romance com a chancela da Porto Editora. Nós regressamos para a semana com mais Livros com Rumo. Entretanto, já sabe, pode sempre contar connosco em rumo.pt ou em podcast.rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Tenha uma boa noite.